Há caras lindas. Há caras lindas. Quem é? É o Ventura. É o Ventura. Participa neste final, não é? Deixa lá o homenzinho que eu tenho. Sim, senhor, ele faz o papel dele muito bem. Tenho-os, está com uma borracha, como já puderam observar em estúdio. Tenho a Tânia, o Ricardo e a Teresa. Bem-vindos aqui. Obrigado. Obrigada, bom dia. Bom dia, porque acho que ainda não almoçaram. Não, não. Sim, senhora. E para que conste, Teresa, este é um grupo que representa o Fanhães. Fanhães, é, sim, senhora. Sim, senhora. Somos nas Arenas. Mas fomos para lá viver, fizemos este grupozinho, um dos fanheiros entraram, por isso talvez agora já sejam mais fanheiros que nazarenos. Pronto, isto para retificar que eu dizia e continuo a dizer, quanto mais grupos houveram do concelho todo, melhor. Nomeadamente falava de Fanhais, de Famalicão, temos os Fénix, mas podem vir mais, do Valado temos as Traquinecas, mas podem vir mais, e de outras zonas do concelho. Portanto, aqui fica a retificação. Exatamente. Fanhais está representado. Fanhais pelos... é demais. Está com uma borracha. Fanhais é demais. É de sucesso. Vamos então falar com os elementos que vieram ao estúdio do Tacumã Borracha. Ricardo, é desde o princípio que está no Tacumã Borracha? Desde o princípio. É verdade, não é? É, sim, senhora. Desde os inícios, dos primórdios do Tacumã Borracha. E como é que, aturar. Como é que foi aliado para fazer parte deste... Elas não, elas eleiam toda a gente. Eles conseguem aliar toda a gente. Sim, senhora, mas tem gostado de fazer... Sim, eu gosto de carnaval, lá em casa toda a gente gosta de carnaval. E esta é mais uma das formas também de brincar o carnaval. É. E também divertir os outros, não é? Também. Essa é a intenção, é nos divertirmos e divertir os outros também. A grande responsável é a Tânia ou a Teresa, do início? Somos todos. Somos cinco, no total. São cinco, e são todos de família? Somos mãe e irmãs. Ok. E o Ricardo, pronto, é que o pai da gente. É que desatura. É. Pois, mas este ano vai entrar mais duas entrar mais pessoas, nós, podemos ajudar, porque para o ano vai doer. Todos os anos nomeamos sempre duas pessoas. E o Ricardo tem ficado, tem gostado do trabalho dele. E fica. Mas ao todo, os Tacumã Borracha são quantos? 45. Portanto, já, já entrou mais um casalinho este ano e não tem entrado mais porque é o último ano e não... Acho que, pronto, as pessoas não estão para estar a gastar dinheiro. O último ano deste fato. Do fato. Pois vocês têm quantos carnavais com este que três. Vem? São três carnavais, exato, era a ideia que eu tinha. Vocês também eram recentes em termos de grupo do Tacumã Borracha. Só tenho três aninhos. Sim, senhora, e está muito bem criado. Claro. A verdade se diga, não é? Já tem outra marcha. Bem bonita. Tá, exatamente, e bem bonita. Portanto, o grupo está bem criadinho, com 3 anos, mas já tem cimentado, digamos assim, o lugar no carnaval. Até porque vocês fazem essa diferença também, porque vão sempre animados para aquilo que eu, eu pude observar, não é? O pessoal de fora que está-nos a observar diz sempre que é um grupo pequeno, mas muito divertido. Ora bem, sim, senhora. Nós em si já somos divertidos. Então, pois, juntando tudo, mais divertimento é. Portanto, continuamos a ser, ainda este ano, os cowboys do carnaval. Sim. Portanto, o fato é exatamente aquele que se apresentaram até aqui, porque, de facto, é uma das despesas que se tenta ali controlar, não é? Sim, para 3 anos acho que é ótimo. Sim, do senhora. Do que estarmos a todos os anos a mudar, de facto, não. É para 3 anos, além de chegar este último ano e já estamos fartos dos cavalos, mas pronto. Aprender os cavalos. Vou lá nem outra. Sim, senhora. Tânia, o ano passado, como é que correu na tua expectativa? Correu muito bem. Tem corrido muito bem. Tirando alguns estresses, né? Não há grupo nenhum que não tenha estresses. Claro que sim. Isso mas sim, parte. Corre sempre muito bem. E vocês, pronto, claro que a intenção é se divertirem esses stress. Ah, fazem parte, mas resolvem-se todos sim, com facilidade, portanto, não é têm porque... muito respeito neste aspecto, elas. há pouco eu falava... Sim, e elas falado... têm muito respeito quando estão a variar, pelo menos as irmãs, elas quando, até aí não têm razão de queixar. Quando a mãe Teresa fala... É. Ok, acabou. E depois vem o Ricardo, já me tenho levantado da cama, que a gente comunica muito por telefone. Por telefone. E pôr tudo em ordem. É que já não vou, é que já não é assim. Isto é, onde houver mulheres e então família. O Ricardo. É, muito complicado. Mas o Ricardo, coitado. Ah, eu para mim está tudo bem. Mas o Ricardo tem companhia lá no Está com a Borracha. Tenho. Para se aturar, não tem? Tenho. E os homens delas aturam-nas. Pelo menos 50%. Estava arrumado. Pelo menos 50%. Vocês vão no desfile, relembrem. Sábado à noite. Sim. E domingo. São os Badia Infernal. São Badia Infernal. Era isso que eu estava à procura. Isto porque... Não sei porquê, olho para vocês e acho que são um grupo, não sei, pronto, ficou-me como um somos grupo de carnaval. Infernal. Mas é banda mas infernal. Banda infernal, pronto, e gostamos de sair no sábado à noite, é bonito. É um... É pena é o pessoal que está, pronto, que está lá a ver o desfile, não se juntar aos grupos, que às vezes o carro vai com muitas poucas pessoas atrás, os carros que vão desfilar. Podiam também juntar-se aos grupos. Também não é fácil, e vocês sabem, para os elementos todos estarem disponíveis, sim, tanto no sábado e depois no domingo. No domingo. A verdade é essa. Eu deixo já o agradecimento também ao nosso condutor, que está sempre disponível, e ao pessoal que também acompanha o condutor e buscar o carro e levar. Não é fácil. O carro que vocês levam é aquele que é leva nosso. A marcha e é vosso. É. Portanto, não tem aqui nenhum pedido. Não. Exatamente. Temos pedidos que ainda não chegaram. É natural. Sim, senhora, como marcha. Como banda infernal. Onde é que vocês depois fazem mais barulho? Começamos no sítio. O nosso eu pequeno sei. Almoço é no sítio. Há 3 anos e queremos continuar sempre para receber também os reis. Onde é que vocês... Cores e sabores. É mentira. Nós começamos logo o barulho em casa. Em casa, óbvio. Sim, okay. Com o pôr de ordem da Teresa. Sempre em casa é horrível. Horrível. Primeiro que sai daquela casa é um inferno. Eu sou sempre a primeira a me ir embora. E depois estou a telefonar, ainda não. E mas porquê? Porque as noites anteriores são difíceis e depois levantar cedo. É os filhos. Elas maridos. Dizem que é os filhos. E os maridos também. É fácil. Eu vou lá ter mesmo. Eu tenho que ir trabalhar. Yeah. Vou dormir um bocadinho à pressa e depois vou lá ter com elas ao desfile. Portanto, a trapaça começa em casa. Em casa. Depois vamos para o sítio. Depois o pequeno almoço. Cores e sabores. Na Cores e Sabores, no sítio que é para ficarem ali perto onde se faz sim. A passagem de. Se nós chegarmos lá, às vezes à igreja, porque a malta, marcamos para as 9, só aparece quase ao meio-dia. Apanhamos sempre os reis pelo caminho. Pronto. De uma maneira ou de outra, não é fácil. Mas nós deitamos cedo sempre nessa noite. E depois com os filhos, com tudo e mais alguma coisa. E tem que se deixar coisas organizadas em casa, não é? Para quem fica em casa. Mas tudo se faz. Ou vai tudo para. Não, vai tudo. Vai tudo para a rua, para a gameia. Pois eu deixo sempre uma pessoa em casa. Infelizmente está lá a minha mãe. Pronto, mas tem que deixar as coisas coordenadas para que ela também tenha tudo à mão, exato. Não é? Para estarem às 9 da manhã não é fácil, mas é fácil. Se às 9h30... 10 horas, vá. 10 horas no máximo. Tão ah, bom. sim. Pronto, 10 horas, começar o pequeno almoço, é pá, às 11 da manhã... Ai. Não? Não. Não estão na passagem de... Não, mas este ano tem que ser mesmo assim. Tem que ser porque nós queremos lá ir ao Palácio ver, que eu gosto muito de ver. Eu acho que os ministérios deviam. Eu acho que é uma cerimónia muito bonita. É. A passagem do testemunho, portanto, acaba por ser aquele sentimento dos reis do ano passado. Não deixam de ser reis, nunca deixam sim. de ser, mas deixarem de facto, entregarem de facto o reinado aos reis do ano. E eu este ano atual. Quero ir ver a minha vizinha, que foi a Carla. Sim, tenho que ir vê-la, passar o testemunho. Sempre muito alegre, ela. Sempre muito. Aliás, os nossos reis, raros foram aqueles que não foram pessoas alegres e que alegraram o nosso carnaval. É verdade que há pessoas que têm mais facilidade em sorrir do que outras. Algumas já nascem a rir. É o caso claro. Da Carla. É o caso da Carla. Isso. É verdade. Mas também temos uns reis bastante divertidos este ano. Sim. E sim, acho que merecem a presença dos grupos, tanto quanto sim. possível lá. Neste caso, das bandas infernais e outros que e é bonito. É bonito. É aquilo que eu digo. Não é todas as pessoas, é claro que ser rei e rainha do carnaval é o expoente máximo que se pode pedir, né, de quem é folião, mas não é fácil, é uma tarefa que não é fácil de aceitar, também por condicionantes familiares, muitas pessoas não aceitam por isso, porque sim. têm familiares e que não têm a disponibilidade de tempo que é preciso. Mas enfim, vamos falar dos Takuma Borracha. 45 elementos no grupo. No sábado à noite já podemos contar com eles. Levam os cavalos ao. Ficam. As éguas, este ano. Não, este ano os cavalos ficam em casa. Ficam os cavalos em casa. E quem é que vai? É só as éguas. Mas as armas também ficam em casa. Não, as armas vão, as armas têm que ir. Porque às vezes elas portam-se mal. Só para relembrar, Teresa, como é que nasce o nome Os Takuma Borracha? Porquê? Ah, então isto foi uma saída do baile, já estava tudo quentinho. Estava tudo com uma borracha. Pois mesmo, tudo já de manhã, mesmo de manhã. E sentámos todos ali na esplanada, lá embaixo. E depois já não estou certa quem é que foi delas. Que disse, ei amiga, temos todos com uma borracha. E depois eu disse-lhe a elas, olha, pronto, já está. Vamos fazer o grupo e é esse o nome. E foi. E demorou aí uns dois aninhos, mas ficou sempre isso na memória. E ficou assim. E é fácil gerir 45 pessoas num grupo, Teresa? É, quando elas me verem, é. Ela é uma santa. Não, é divertido. Pois há sempre aquelas coisas, né? Mas depois até a gente, nós próprios rimos daquilo que a gente faz e daquilo que a gente diz. Quantas reuniões e almoços e jantares vocês têm feito, que é para, o ano todo, para acertar as coisas? A gente faz reuniões e jantares o ano todo, não é? É. É no verão, é no parque campismo, é em casa, é nas festas de fanhais, é na seda, a gente tem sempre reuniões. Sempre. E sempre com o pretexto de vamos jantar, vamos fazer sempre. É sempre qualquer coisinha. Acaba sempre a conversa. Conversamos sempre alguma coisita sobre isso. Ora bem, preparadinhos então para dois dias de alegria no nosso carnaval. Vamos pedir ao São José que mande as pressões para longe, que é para a gente ter um diazinho ou dois diazinhos bonzinhos de carnaval. Esperamos que sim. Mas pronto, ele normalmente na falha, vamos a ver. Vamos ver. O ano passado ainda deixou assim cair Pois, o ano passado ainda choveu. Mas deixou a gente ir, Mas deixou fazer, sim, deixou fazer. Sim, senhora. Então, já sabemos qual é a parte da manhã, que é o pequeno almoço. E depois? Depois. Lá, com os reis. Depois vimos de elevador. Gostamos de vir de elevador, fazer trapaça, para os garotos também mais novinhos verem a paisagem. Depois vamos um bocadinho lá ao norte, fazer barulho, brincar um bocadinho. Paramos para o caminho para abastecer qualquer coisa e vamos para o nosso almoço, não é? E o almoço vai ser onde? Na predileta. E estamos a falar do domingo. Sim. Já estamos atrás ao sábado, estamos a falar do domingo. É no restaurante da predileta? Sim. Sim, senhora. Depois? Tudo desfile. Depois do desfile, regressamos outra vez à predileta. Isto é preciso abastecer. Pois. Lá para o meio. Porque depois do desfile ainda acontece muita coisa, né? Na vida do está com uma borracha. Depois cada um vai para o seu baile. Não, baile a carnaval, gente. Normalmente temos sempre juntos. O grupo é a nossa distinção, é que a gente temos sempre juntos. Se vamos para o norte, vai tudo para o norte. Se vamos para o sul, vai tudo para o sul. Ora bem, se estão a jantar, estão todos a jantar. Todos a jantar. Nem mais, ora bem. Sim, pelo menos é um grupo. Este vez em quando é o computador, de vez em quando. Está cansado, coitadinho. Mas está tudo bem, já está tudo bem. Isto no domingo. E no sábado à noite, vocês vêm direto para o desfile? Como é que normalmente ao sábado, quem quiser, vamos jantar todos também, juntos. Exato. Só que há malta, pronto, que já tem os grupinhos de sábado com o jantar e depois aparece lá. Pois cá, há pessoal de bandas infernais, que fazem parte de uma banda infernal, mas depois também fazem parte de outras coisas. Grupos. E também é o caso de alguns elementos do Takuma Borracha. Sim, grupos, mas não é de carnaval, grupinhos gostam de jantar. Ah, está bem. Já nem exige. Sim. E vocês no sábado vão jantar também a algum restaurante? Ah, é onde vão, se calhar. Sim. Se tiver bom, até fazemos piquenique. Tem coisa mais acertada já é para o domingo, que é aquele dia. Sim. Acho que no passado até jantámos no Caçador, não foi? Não. Não, isso foi no primeiro ano. O ano passado fomos lá à Vela das Hambúrgueres. O ano passado foi meia dúzia para um lado, meia dúzia para o outro. Foi. O sábado é assim. Este ano a Teresa vai reuni-los todos, agora vai tudo para o mesmo lado. para o ano já sabemos que vai haver alteração de fato, já tem isso pensado ou ainda já, não pensaste? Já, já. Ah, bem parecia. Bem parecia, portanto... É bom. Portanto, ainda não têm este carnaval feito, mas já estão a pensar. Já. Por 45 pessoas para alterar em termos de fato, leva algum trabalho, não é? Já temos... Já está alinhavado, vamos ver. Sim, senhora. Vamos falar da marchinha. Quem é que a escreveu, quem é que a canta, quem é que a... Foi nós que a escrevemos. E o Emanuel ajudou. Pronto, o Emanuel ajudou. Quem canta é o Guilherme, mais o Nuno Batalha. Tiago Batalha. E as participações do Ventura, claro. Isso fazia, caras lindas. No final, no princípio da marcha parecia-me ser o espanhol, mas não, é o Guilherme. É o Guilherme. É o Guilherme. Por acaso fiquei assim, parecia-me a voz do carteiro, mas não. Não me admirava nada. Não, mas no ano passado. No ano passado foi. Mas este ano não, pronto, não. Me calhou. Então em quem é que escreveu mais para a marcha? Foi a Tânia, foi a Teresa, foi o Ricardo. Fomos nós no jantar. Foi. Não foi? Foi. Agarra-se as frases e depois. Fizemos uma jantarada, fizemos a letra e depois no fim eles compuseram o resto. Aí foi o trabalho do Emanuel Meca, né? Já foi o trabalho. Para pôr o resto. Pôr no trabalho. Foi. Foi. Acho que não. Não, foi sim. Sim, senhora Teresa, andar com esta malta. É uma alegria, gosto muito. Quando elas dizem que. Elas variam. Quando elas dizem que já não vão, é uma tristeza para mim, não falo com ninguém. Mas isso é só da boca para fora. É. Só para verem se as chateiam. É. Não é, Tânia? É. Mas alguma coisa. Exatamente. Já são muitos anos e depois a gente gosta do carnaval e isto eu acho que é bonito. É bonito a gente a fazer o nosso grupinho e andarmos ali com os outros também, né? Também não é? Também não vale só os grandões, os pequeninos também fazem não, o carnaval. Todos, né? Somos todos carnaval. Temos a Famelga do Xiri, que eu adoro as ideias da Famelga do Xiri. Exatamente. Eles são quatro elementos. E vão todos os anos. E às vezes vai só o filho e o pai em alguma parte do desfile. E eles fazem o carnaval e divertem-se e têm ideias muito giras. Normalmente têm ideias muito giras. Porque gostam do carnaval. Portanto, isso, serem pequenos ou serem grandes, interessa. Somos todos carnaval. Nós também, ao final, acaba por ser quase tudo família. É quase tudo. O grupo em si é a vossa, é a minha. É tudo quatro, família, quase. Quatro ou cinco famílias e a gente tem ali o grupo bem todos. Exatamente. Os mais pequeninos também vão? Sim, o mais pequenino é o meu filho, tem 3 anos. Depois é o filho do Ricardo. Tem quantos anos? 4. Tem 4. Mas já vai fazer 5. É o da Filipa, também tem 4 ou 5. É da idade do meu. Pois é, as meninas. 7. São 7 meninos, né? Pequeninos. É. O IF. Ainda assim, já são uns quantos. Vicente. O Vicente este ano acho que não quer ir. Este ano ficou off. E como é que eles reagem também a isto? Muito. Pelo menos aqui o filho Ricardo é uma loucura. Aquele garoto foi carnavalesco. Foi mesmo feito para o carnaval, é sincero. É fanheiro, não é? Portanto, vai ser. Nunca viveu assim nada do carnaval a nascer agora que vai com a gente. Mas o garoto é mesmo. Não há explicação. Mas é não, o Duarte. O Duarte, o filho dele. É bonito ver os mais pequeninos terem. Também essa parte dos mais velhos de lhes incutir, depois eles podem crer ou não? Eu já gosto das marchas, já sou das marchas, já vai ao YouTube e ele é que escolhe as marchas. Gostam muito, isso é bom, né? Para ver se o carnaval nunca acaba. Claro, daqui amanhã eles é que fazem estas brincadeiras. São eles é que fazem, é? A partir de uma certa altura é eles é que vão decidir o que é que vai ser o carnaval. É como bom e é bonito ver as crianças, assim, eu gosto. Claro que sim. Portanto, temos pelo menos 7 dos mais pequenos mascotes. Os mascotes também nos está com uma borracha e é o que eu digo, é o futuro do carnaval e temos que dar-lhes importância. Para eles também sentirem que são importantes no carnaval, logo de pequeninos. Eu tenho tido aqui jovens que estão a começar agora também. Com 2 anos, não foi? Foi. Eduardo. Foi, não foi? Foi logo com, foi. Não foi com 2 anos. No primeiro ano não, porque não havia o grupo. Quando ele entrou logo ali. E o, E o Ricardo já andava noutras vidas no carnaval? As minhas vidas no carnaval era por aí, nunca fui de grupo nenhum. Não foi do grupo nenhum. Era o grupinho só dois ou três, pronto, mas nunca andei agora. Não, está muito melhor do que a gente assim. Agora, não é fácil, sabe? Para conjugar as trabalho, é carnaval, é. Eu também tenho muita coisa. É, muitos grupos, muitas festas, muitas, não é fácil. São anos difíceis, não é? Muitos jantares, é muitos almoços. E o corpo não aguenta. Então, isto passa no instante. É no instante, é no instante. Estamos aí à beira do carnaval, na verdade é essa. Já foram dois bailes de máscaras, vai ser agora mais um no fim de semana, portanto, isto no instantinho. Estamos no Sábado Magro e depois do Sábado Magro isso é para andar. Já nem falo do São Brás, porque o Sábado Magro a gente chega ali e já sabe, ok, isto mais um bocadinho e está feito. É rápido. Agora é, o São Brás, tal, Sábado Magro está feito. Patrocínios, com quem tivemos vocês alguns, contam? Tivemos alguns. Para poderem fazer o vosso carnaval. Sim. Então, tivemos o Caçador. Casal da Areia. Arcádia, a Predileta, a Maltinha, Cores e Sabores, a Maltinha, a Arcádia, já disseste? Sim, a Arcádia. Temos Anónimos também, não querem ser mencionados. Claro, tem, e com todo o direito. Temos alguns. E nós todos também. E vocês patrocinam? Nós patrocinamos muito. Muito, é? Mesmo, muito. Sim. Só em jantares, muito. Sim. Mas pronto, tem que sair. Não é fácil hoje em dia arranjar patrocínios. Não é fácil. E ter, como é que eu ia dizer, conseguir e ter, ir lá e pedir, nem toda a gente. Sim, nem toda a gente tem. Eu, por exemplo, não tenho estou. Quem é que anda à procura deles? Mais em Leão, as duas? São elas, eu não me meto. Ele vai ao reboque. Ele está a falar assim, mas ele vai. Mas vou para o trabalho. Mas tem que ser assim. Vou para o carro de carnaval. Depois também será difícil os grupos se organizarem e terem o mesmo brilho. Que é mesmo assim. É, podem andar na mesma, podem se organizar na mesma, mas não é mesmo. Temos os mesmos patrocínios e nunca nos tem falhado. Ora bem, e esperamos que continuem a estar do vosso lado e vocês continuem também a participar no nosso carnaval. Sim. Então, bem haja por isso. Por fazerem parte do nosso carnaval, trazerem fanhais. Fanhais é demais. Sim, senhor. Querem deixar algum agradecimento? É, sim. O pessoal tem estado na Bonarte a trabalhar para o nosso carro. Sem eles, não havia carro. Eles ralham, mas. Não ralham nada. Não, eles não ralham nada, é só as mulheres. Eles não ralham. Mas eles fazem por gosto e a gente sabe e queremos agradecer em especial a eles. Que não ralham os homens do carro. Não, que ideia. Está lá um comando e a gente faz. Pronto, e queremos desejar a todos os grupos um carnaval, que o vivam com intensidade, que isto passa no estado. E com alegria, claro. Com alegria, que corra tudo bem. E um bom reinado também para os reis. E pronto, e para encontramos nós também. No marginal. E corra tudo bem. E que corra tudo bem, que é o principal. E que a gente se divirta a todos. Muito obrigada, foi um prazer recebê-los aqui em estúdio. Obrigada a nós. Estamos no final, eu volto já depois das 4. Temos a marcha pedida.